Tava Romeu, Vitor, Hotel Delta, sempre fica atento, helicóptero Robson 44, na sua posição de 11 para 12 horas, a 2 milhas, mantendo 500 pés, iniciando o cruzamento da final da 1-0. Fortaleza 330, via Pedro 9 até Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Pegola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil da MOM, transição pro TI. 5061 no transponder, controle 12080. Então, atualizado Fortaleza em 330, via Pedro 9, Bangu, DCT a Buco, DCT Fortaleza, decolando a pista 1-0, saída MOM, transição pro TI. Funciona. 061 no transponder, controle saída 20, decimal 8, transponder 3, 7, 8. Chame pronto para o TAC, 3378. Vai iniciar, reporta, obrigado. 6320, desça para nível de voo 050. Oceano 6141, aciona identificação, voe na flor de Alagoinhas, 47 para a chegada a Bonfre, desça para nível de voo 060. Azul 2590, reassuma navegação na proa do Serra Vitor 368, autorizada, sinal R-Nave, responsabilizada. Força Aérea 2580, chame o Centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. 251-2835. Controle, Otávio Bravo, sinal, cara. Bangu Índia Bravo, frequência livre, chame no retorno. Vai, retorno, tá. Marinha 7103, visual com campo. Aqui a Matilão já está para a cidade do Ceará. Chame a torre na frequência 118, decimal 95. Marinha 7103. Torre 995, bota. Salvador, Marinha 7103. Marinha 7103. Boa tarde. Ajuste altímetro 1015. Tráfego já avistado. Confirme intenções. É só aproximar para a principal. Levar na hotel. Vai se bater militar. Marinha 7103, prossiga para a vertical de Lauro de Freitas, como numa perna do vento pela esquerda, aguarde a autorização de girar a base, tráfego Boeing da Gol na final da 1-0, seu número 2. Tá, ciente, após o tráfego da Gol, vai manter o setor aqui sem interferir. Mike Lima Juliette, confirme os dados do táxi. Tá autorizado o táxi até a Papá Champagne Ingresso. Fã 3144, ciente do desvio. Oceano 6320, desça para 4 mil pés, o ajuste no 015. Após o ITAP, voo Serra Vitor 366. Então, 4 mil pés, após o ITAP, 366, Oceano 6320, Oceano 1055. Marinha voltando, pode confirmar, girar a base pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda, inicialmente mantém o setor norte do aeródromo, vertical de Lauro de Freitas, limitado na estrada do corpo, aguardando para girar a base. Ô, Marinha, tá ciente, tá mantendo a posição aqui sem interferir, não tem conhecimento aí da estrada do corpo, e tá ciente para girar a base após o tráfego que tá na final. Ok, tem o seu tráfego visual, mantém o setor sem interferência, Marinha 7103. 03. Go 1255. Inform your traffic, it's a chopper maintaining 500 feet, correction, 1,000 feet north sector, do not interfere with the approach. Roger, go 1255, thank you. Alcá Apolo Zero, permanece a mesma saída com curva direita. Está autorizado o cruzamento. Quebec Mike Lima, chame solo na Lima 219. Controle Vitor Hotel Delta Flandona sobre voo no Porto Seco, vai com o Proje Valéria. Vitor Hotel Delta, confirma. Flandona sobre voo no Porto Seco, vai com o Proje Valéria. Gente, o Vitor Hotel Delta, reporte visual com o local de sobrevoo. Operável visual, Vitor Hotel Delta. Controle Salvador, boa tarde, minha filha. Xané 63105, aciona identificação, autorizada a chegada a Amã, desça para nível de voo 070. Chegada a Amã, nível 070, 6320, desça para 2500 pés, autorizada a final R-Nave, reporta estabilizada. É 2500, chama R-Nave 10 do 6320. Azul 2590, chame torre, frequência 118, decimal 95. 2895, Antônio Chamador, Cordial, boa tarde, 2590. Bora. Fã 3144, após o desvio, Vance Razito 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000, já tem condição de voo 366, 3144. Visual para o local de sobrevoo, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, sim, sim. O time de abraço livrou esse turno zero, tá visual aí, mano. Azul 2590, ciente do tráfego, ainda não avistado, ajuste no 0 no 5, reporte passando no Serra Vitor 372. 0 no 5, informará Serra Vitor 372, observa tráfego de QAS, 1200 pés abaixo. 11 horas. Sim, 500 pés um helicóptero afastando aproximadamente para o 06200 sem interferência. Marinha 7103, pouso autorizado através da Taxi Hotel, vento no 20 graus 089. Final através da Hotel, 7103. Bruno 255 no solo, os 22, chame 219. 19. Prossiga. Reporte controlado na RMA, não há tráfego no setor. Uso por conta e risco, vento no aeródromo no 20 graus 089, estamos já. Reporte controlado, no solo, os 23 Marinha, frequência livre, minha bota. Azul 2590, pistão no zero, pouso autorizado, vento no 20 graus, 08 nós. Gente, pouso, cabeceira no zero, baixar chegada, azul 2590. Tan 3378, visual com a TR da zona final. Negativo, Tan 3378. Após o pouso deste, está autorizado ali e mantendo no zero. Vitor Hotel Delta, sempre. Gente, máquina de vigilante. Tan 3144, desça para 2500 pés, informa que vai seguir um Airbus 320 a 9 milhas à sua frente com 200 de graus. Ok, 2500, autorizado, né, procedimento? Autorizado, reposta habilizada. Tan 3144. Ok, reposta habilizada. Oceano é 6141, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. 4000, no 015, Oceano é 6141. Oceano é 6315, desça para nível de voo 050, inicie redução para 2109. Descendo para nível 050, reduzindo para 2109. 6320. Oceano é 6320, complete final RNAV, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 295, daqui a pouco. Oceano é 6141, após pelo, voo Serra Vitor 366. Após pelo, Serra Vitor 366, Oceano é 6141. 9250. Torre, Salvador, muito boa tarde. Oceano é 6320, está na final da 110. Oceano é 6320, continua a aproximação, guarda de pista livre, forma Airbus da TAN iniciando rolagem. Aguardando. TAN 3378, pista 10, decolagem autorizada, vento no 20 graus, 08 nós. Decolagem 10, TAN 3378. Na 6141, inicie redução de velocidade para 2109. Em redução, Chanel 6141, 2109. Estabilizou, 3144. 3144, chame torre, 118, decimal 95. 2895, boa tarde. Controle Salvador, Papatango, Lima, Kilo X-Ray. Papatango, Lima, Kilo X-Ray, prossiga. Cruzou 1000 para American 6, de Veracruz para Salvador, na proa de Paris, que está acionado 0156. Gente, Papatango, Lima, Kilo X-Ray, mantém condições visuais, ajustando a 015. Via corredor, isso é parte financiada visual. Na 6315, voo Serra Vista 368, desça para 4000 pés, ajustando a 015. Descendo para 4000 pés, ajustado na proa do Serra Vista 368. 6141, pode descer? Afirmo, 6141, desça para 2500 pés, autorizado para seguimento a RNAV, pista na 0. 3500, autorizado a RNAV. Oceano é 6141. Já mandou, boa tarde, Oceano é 6226, Oceano é 6226, boa tarde, autorizado direct pass, desça para o nível 050. Direct pass 050, solicita a liberação de velocidade. Livre, Oceano é 6226. Controle Salvador, boa tarde, é o Azul 2771. Azul 2771, boa tarde, contato radar 59 milhas sudoeste de Salvador. Autorizado chegada a mar e repasso para descida. Ok, já estamos no ponto de descida, viu? Boa tarde. Bem, se desça para o nível 070, mantenha a escada de 230 nós, número 3 na aproximação. Ok, desce para o 70 e desce com uma indicada de 230. Na proa de Mari, ok? Gol. Alfa, já deu, já deu, já deu. 18 contato radar, se voltar o nível 330, sai da MOM. 330 na MOM, alguma chance de voar por ti? Guarda a coordenação. Caminhão no 41 estabilizado, sinal é que nada. Caminhão 141, no chame torre. 118, decimal 95. 295, Xané, meu no 41, uma boa. Minha 315, desça para 2500 pés, autorizado ao final RNAV, reportabilidade. Desça para 2500, autorizado, reportando estabilizado, minha 315, hoje. Torre Salvador, o Xuné M1 no 41, RNAV da 10 estabilizado. Xuné M1 no 41, tráfego avistado, reporte 372, ajuste no 095. Reportará no 372, M1 no 41. Mike Lima Juliette, está autorizado a manter pista no zero, agilize manobras, o decolar está logo autorizado, tráfego adicional da Avianca, 7 milhas. O 6320, Juliette, confirma minha dúvida. Zulu 44 no solo 31, no livre à direita, agilize na medida do possível, chame 219, eu sou o Salvador, tenha uma boa tarde. 319, eu tenho 3, Zulu 44. Salvador, bom dia, boa tarde, eu tenho 3, Zulu 44, livre na sua escuta. Zulu 44. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar na Juliette, 3144. 2, continua a aproximação, aguarde pista 0 livre. O Fênon iniciando na 0. 4, aguardando. Bom, Salvador, boa tarde, passarela 2230, taxi Quebec, para a vitória do concurso, nível 180. 2230, aguarde Copa, prepare a Arbor 1, é o número 2 para Copa. Arbor 1, controlada, uma vez, 2230. Controle 120, décimo 8, bom voo. 208, é uma tarde. E, boa tarde, Copa Tango Mike Lima, Juliette, você colocou os 2 mil pés na Elmont lá. Capatango, Mike Lima, Juliette, contato radar, via Celha da El, suba para nível de voo 400. 400, Mike Lima, Juliette. Xané 6226, voe na Porto Serra Vita 366, desça para 4 mil pés. O ajuste no 015. Xané 6305, estabilizou. O Xané 6315, complete final RNAV, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 118, 95, 63. O Xané 6226, voe na Prado Serra Vitor 366, desça para 4 mil pés. Serra Vitor 366, 4 mil pés, o Xané 6226. PAN 3378, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45. Alterne 126, decimal 85. 2545, 1285, boa tarde. Boa. O Lima Quebec Way, visão 4. Papatango, Lima Quebec Way, chame a torre na frequência 118, decimal 95. X-ray. O azul 2771, pode aprovar o 369, chave. Azul 2771, vou na Prado Serra Vitor 368. 368, tá aqui, obrigado. De altímetro no 6141 no solo aos 34, liga à direita, chame 219, obrigado. 219, 141, obrigado. Xanem 6315, pouso autorizado na 10, vento 140 graus, 08 nós. Pouso autorizado na 10 para 63, 15 graus. Google 771, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 4.7 milhas, rumo ao nordeste, cruzando o nível 090 em descida para 4.000 pés. O Airbus 318. Afirmativo, azul 771. Lima Kilo X-ray na longa da 97, visual com oceaneão finalista. Sente, Lima Kilo X-ray. Continue em aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ok. Lima Kilo X-ray, para informação, já visual com seu tráfego, aguarde apenas o eixo de aproximação livre. Ok. Azul 2771, desça até o nível de voo 070 e inicie redução para 2009. Ok, desce para o 70 e inicie redução para 209, 2771. 120 graus com 10 nós. Ok. Xanem 6315 no solo 37, livre à direita, chame solo, Salvador 21, decimal 9. Direito 219, 6315. Papatango, Mike Lima, Juliette. Chame o Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251, 2835, boa tarde. Oceanair 6226, desça para 2500 pés, autorizado a final R9, responsabilizado. 2500 pés, Generation 1016, a gente está autorizado a fazer o procedimento R9 da 10, reportará estabilizado, 6226. Azul 2771, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. Ok, para 4.000 pés, com 1.015, azul 2771. Transponder, controle 120, decimal 80. Controle para sobre a recepção da carta 2230. Compra inferior e chame pronto na remoto no 2 do baixo. Compra inferior sem chamar na próxima 2230. Lima Kilo X-ray, só para registro aqui, confirma qual foi a procedência? Center. Remota 1-2, autorizado, chame táxi. Autorizado, reporta na aula, 2-3, no 5, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 63, no 5. Frequência livre, boa tarde. Autorizado a assinatura do invernado, desce para 2500 pés, altímetro 1014, reporte visual com a pista. Para 2500, reporte visual com a pista, azul, 777. Estabilizado, final da RNAV 10, sinal 6226. Sinal 6226, chama agora a torre 118, decimal 95. 1-1-8-9-5-6-2-2-6. Torre de Salvador, sinal 6226, estabilizado, sinal RNAV 6226, pouso autorizado, pista na 0, vento 90 graus, 10 nós, ajuste agora na 014, tráfego avistado. Autorizado, pouso no 0, sinal 6226. Partando Mike, Lima, de controle. Caso Palmeiras Vitor, Hotel Delta. Confirmando o tempo de volta do voo. Tempo total de voo. Fundo 730. Utilizando na final 2771, avistar na pista. Azul 2771, chama agora a torre 118, decimal 95. Boa. Torre Salvador, azul 2771. Azul 2771, continua a aproximação, número 2 para a pausa, ajuste o time trono 04. Isso, azul 2771. 5 altímetro no 014, 1014. 14, esquerda, ponto 0, 2, 3, 0, 5, 14, 2, 8, 0. 1830V, Hotel Delta. China 6226, solo ao 44, libere a direita, chama o solo Salvador 121, decimal 9. Feito 219, 6226. Salvador, Sena 6226, livrou pela ECO. 226, táxi autorizado Alfa Juliette, Pátio 1, portão 7. Alfa Juliette no 07, no Sené 6226. Salvador, Marcelino 2230, boa tarde, pode esperar 1-0 próximo. Passarela 2230, mantém quanto espera para o seu 1-0? Mantendo, pode esperar 2230. O azul 2771 no solo 47, libere primeira direita, chama o solo Salvador no 21 decimal 9. Táxi autorizado Alfa, Kilo, remota 4 Lima do Pátio 3. Ingressando a próxima direita, na paralela pista 10, a próxima esquerda na sequência para o Pátio 3, remota 4 Lima. Eu não sei se você está usando a carta do DSL, a Jensen. Nada, é aquela nossa do DSL, parece que está bem desatualizada. Desatualizada não, está atualizado, porém está com alguns erros. O Pátio 3 está emendado aí com a Taxi Alpha, então tem gerado alguns equívocos aí. Mas já que é a James, então deve estar correto. Eu estou atrasado, confirmo a altitude, não estou recebendo esse modo de carro. Passarela 2230, decolou os 49, chame agora o controle, frequência 120, decimal 8. Estou Salvador 208, 2230. Controle Salvador, boa tarde, passarela 2230. Passarei 2230, boa tarde, contato radar na decolagem, segunda via saída Arbor 1, Elefa para o nível de voo 180. Arbor 1, Elefa, ciente 180, informa que não cumpre a restrição, o 2230. O passarelo 2230 está livre da restrição vertical. Livre ascensão nível 180. Livre da restrição direto para nível 180, ciente 2230. Zero autorizado, o prospeccionamento é pode faltar, está 3205. Da presença autorizado, voa direto Elefa. Direto Elefa, grátis, senhor 2230. Voo 2008, controle. Salvador, acendo a identificação desta via chegada Mari para o nível de voo 050. Ajuste o altímetro no 0 no 4. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, chame torre 118, decimal 95. 95 graus, boa tarde, Vitor Hotel Delta. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, sentido tráfego, continue a aproximação, a intenção é pista no 7. Afirmativo, pista no 7, 45. 7. Reporte na curta final, pista no 7, vento no 40 graus, 08 nós, Vitor Hotel Delta. Reporte na curta, Vitor Hotel Delta. Salvador, 132, para o site, também 222, outro menino fora de 3, só tem a Galeão. Com baixa transmissão, poderia confirmar caso tenha sido o TAP 305, autorizado por seguir com táxi via pátio índia, pois espero no zero. Mantenha a posição, chame torre, frequência 118.95, confirmando os dados, por gentileza. Claro, é POB 222, autonomia 5 horas e 6 minutos, alterno Galeão. Táxi via pátio índia para 10.19, TAP 305. O altímetro no 014. 228 POB, Galeão com 5 e 3. Boa viagem. Sim, no 4, obrigado. Sente Netuno 02, contato radar. Bono Milhas. Eco de Salvador. Passando nível de voo 060. Confirma o nível de voo que está atendendo. Acho que é só para você. Sente o Olimpo 02. Aqui confirmar condições do campo para o outro. Faz confirmação com a torre, no momento operação visual, guarda as informações mais precisas. Retoração para final do procedimento RNAV que estamos zero. Foi para a 290. Limite nessa proa por 5 por 60 milhas. No caso de falha de comunicações após 60 milhas. Nessa proa, resta navegação para o servidor 366 e completa a final do procedimento RNAV. O único vendedor de sopa que não é de RNAV, possível operação, possível aprovar o aéreo de Salvador, então a gente vai cancelar e depois de visão. O Olimpo 02, em função de decolagem, tem condições de voar na proa, o servidor de decolagem não vai funcionar na proa 290? Mande condições de voar no 290, só vai manter o 080 inicialmente. Mantendo o nível de voo 080, reforça para o cancelamento das regras do Olimpo 02. Manda na proa 290, cuidando do cancelamento 080. Rodou muito boa tarde, o azul 2714. Prezado Olimpo 02. 2802. É assim, só um instante para a porta. Vantu 56, to São Gonçalo da Mar, stand by Securus. Information is Romeo, KNH 1014. 1014, information Romeo. Do you have our instrument departure? Sam, 3805, autorizado a alinhar. Decolar, pistão no zero, vento no 40 graus com 06 nós, então 3805. Além de decola no 0380. 2714 na escuta para a Coder. Azul 2714 de Salvador para Barreiras, Serra Novembro, Bravo Romeu. A rota conforme o plano de voo. Livre autorizado 160, 160. Decolando pistão no zero, mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após... vamos só aguardar um instante aí a subida, devido à área, uma área restrita. Já te informo a subida. Provavelmente seja a subida Borba. E após Borba, direto Barreiras. Mas aguarde a coordenação com o controle. Frequência do controle 120, décima 8, torre 198, décima 95. E o transponder 5153. Só um instantinho para o cotejamento e já te falo a subida correta. Só um instantinho. 1964, voe direto STAP, aguarde autorização para voar direto Serra Vida 366. STAP, aguardando. Voo 2008, está autorizado ao final do procedimento terminado. Pista no zero, separa 2500 pés, altímetro no 04, reporte visual campista. Decolou 02, chama agora o controle, frequência 1208, uma boa tarde. 208, boa. 085, pista 17, a curva é pela direita, inicialmente sai restrito a 1 no meu pé pelo corredor Axé, aguardando liberação, atenção 085, junto ao controle 120, décima 8, estou em 118, décima 95, e o transponder 5132. Restrição de mil pés inicialmente até o farol da barra, em caso de falha após a barra, segue ascensão 085. O ponto 304. Agora, 03 na bata, né? Gente, para prosseguir com táxi e decolagem, chame torre 1 no 8 decimal 95, papá Tango Vitor. Romeu Vitor Adel. Boa. Controle Salvador está 3805, acionado 5190. San 3805, contato radar na decolagem, sua via saída da El. Transição ótima para o nível de voo 340. Via 340, pouco. Apenas confirmando o transponder 5110, quando possível, proa de morte. Opera o transponder, o tanto 3805 está presente autorizado inicialmente pelo Adriano Leda. Está presente Leda, tanto 3805. Cogbo, após Cogbo, segue conforme a rota do plano de voo, a curva pela esquerda após a decolagem. Correto, cotejamento, remota 4 Romeu, chame quanto para o espectro, né? Gol 1, 2, 5, 6, ready to copy, it's clear? Ready. Comandante, flight level 370, via aero e upper, Zulu 10. After take off runway 10, maintain head until passing 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to perform Pulka departure ZIPAR transition. Salvador control frequency 120.8, Salvador tower 118.95, Scott 5143. Maintain by heading at 2,000, and how many miles? 2,000 or 3 nautical miles. Roger. Clear to Nassau, flight level 370, via upper Zulu 10, runway use 10, Pulka Zipa, and after 2000 or 3 nautical miles, turn left, and come into Spook Zipper. 120 decimal weight, 118 decimal 905 tower, and it's cockpit 5143, go 1256. The patch will be Pulka and then Z-bar transition, okay? Pulka then Z-bar transition, go until 5-6. Readback is correct, send 04, come red for pushing start. Red. We are ready. Red, clear for pushing start, come back red for taxi. Clear for pushback and start taxi, I'll request taxi, go until 5-6. Decolagem autorizada, mantendo ainda a restrição de 1.000 pés até a liberação do controle, vento 140 graus, 8 nós, Romeu, Vitor Hotel. Autorizada a decolagem de 5, mantendo a restrição. Astro, desça para 4.000 pés, ajuste 1014, após o estado do programa de Serra Vitor 366 para final do procedimento em nave, pista no 0 Salvador. 4.000, após o Serra Vitor 366, autorizado. Olimpo 02, reporte ingressando portão Interlagos, após Interlagos prosseguirá para a rotatória. Ativo ingressando Interlagos, rotatória 3.500 para o Olimpo 02. Reporte visual para modificação das regras do Olimpo 02. Está em condições visuais, solicita cancelamento. Olimpo 02, plano modificado aos 1.707, desça inicialmente para 2.500 pés, ajuste no 0.4. Devido a uma decolagem da pista 35 com o transporte de enfermo. Ativo descendo inicialmente para 2.500, cortará a ingressão do celular. Utilizado, Golden 2008. Gol 2008, compre o ativo final do procedimento da nave, pista na 0 de Salvador e chame torre 9895. 1895. Zero, mantenha a reta decolagem para cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após a curva pela esquerda, compre o perfil subida Momo, corre para transição Froti. O transponder 5172, frequência de controle 120 decimal 8 e a torre 1895. A direção Aratu da presente? Aratu, qual seria a ideal, senhorita? A ideal seria a 330. Afirma, momento para o hotel. Em condições visuais, suba inicialmente para 1.000 pés, reporte, quanto possível seu estimado de pouso. Gente, 1.000 pés está restrito, mantendo a proa 330, aguarde para o estimado. Olympus 02, já na proa da rotatória? Está ingressando agora, tem uma nuvem bem a 2.500 lá em cima de Interlagos. Autorizada a descida para 1.500 pés do Olympus 02. Descendo para 1.500 na proa da rotatória, 02. Olimpo 02 para informação, tráfego 12 horas, 9 milhas, no rumo nordeste, mantendo, passando o nível de voo, mantendo no 1.000 pés um PA34. Excelente, está com tráfego no monitorado de pé. Azul 4196, desça para nível de voo 050. Passaria do 2230, chame o centro Recife 1260, alterno no 288. Pouso autorizado no 0, vento 1.10 graus, 089, gol 2008. Livre pouso 2008. Roger, copy there, taxi approved to hold point runway 10. And we maintain position, hold point, call 118, decimal 95, QNH 0014. 1014, now, ok, me understanding, clear for taxi, until holding short runway 10, and call power 118.195, go 1265, thank you. Direto para Guarulhos? Afirmo, Guarulhos. Qual seria o nível? 1907. Afirmativo, descendo para mil visual. Mantém a proa da rotatória, chame agora a torre 1895 Olimpo 02. Proa da rotatória 18950. Gente, Então vamos verificar a rota com o centro aqui devido à restrição no setor lá de Curitiba, ok? Estou para nível de voo 085. 085 atualizado, Vitor Abel. Azul 41116, vou ir na Proxerra Vitor 366, desça para 2.500 pés, ajuste no 014. Está autorizado a final do procedimento RNAV, reporta passando Serra Vitor 366. E aguardando para aproximação e efetuar o procedimento Olimpo 02. O tiro está na rotatória, mantendo 1.000 pés, descendo para 1.000 pés, mantendo espera para a direita. Afirma, tio. O Tinga? O nível é o 080, o plano Yankee, após 60 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual 085. Decolando Piton 7, a curva pela direita. Inicialmente cumpre o perfil da subida Arbor 1 até a posição Arbor, Arbor direto Otinga, direto a rota conforme o plano. O transponder 5151, o controle 120, décima 8, e a torre 118. Decimal 95, coteja. É, o transformador é 5151. Correto, o local de estacionamento é o? Vai ter, gente, POB e autonomia? 026 e 20 com alternada Salvador. Para acionamento, chamitou em frequência 118.95, ajuste altinho do 04. Boa tarde, voo 2008, táxi Beleza da Alfa, reporte antes na táxi 3 Direct. Portão previsto é o 09. Olimpo 02, confirmando, temos duas aeronaves para sinal ILS, pistão 0, uma Boeing 37800, na sequência o Embraer 190, após a segunda será autorizado o procedimento Olimpo 02. Mantendo 1.000 pés na rotatória. Um P3 da Força Aérea Brasileira. Presente na torre 1895.